Luxon. By violence. Tiananmen Square today. Up to the adults to teach the children. Period. A pain reliever. The bullets. Tempting fast men. Violent crimes are on the uprise. So frustrated. Meio-dia mais 6 minutos, boa tarde você, com super sintonia, super energia, 104 FM, totalmente demais. Primeiro dia do ano e a gente vai seguir junto, com certeza, esse ano numa boa, com um astral super legal. Pra começar aí, Fevers, mandando uma mensagem super legal pra você. Vamos cantar junto, vamos fazer fé que vai ser tudo verdade. Na Vupt você sempre encontra algumas facilidades para comprar o melhor. Dê uma passadinha na Vupt e confira. Vupt, aqui na rua Padre Abel, em Piuí. Meio-dia mais 32 minutos, você curtindo mais uma edição do Flashback 104 FM. Vem conferir comigo, ZYC739 em canal 282. 104 FM, Piuí, Minas, totalmente demais para você. Hoje, 1º de janeiro de 1992, um super astral, a gente juntinhos até 3 da tarde. Meio-dia 23 agora, e essa aqui, música lindíssima do Simon Garfunkel, que eu quero mandar especialmente pro Roberto.